Paulo, gol 1968, livrou? Gol 1968, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette para o 4, 1168. Landitão, faça isso, isso é piloto. Teste 1, 2, 3, 4. Azul 4242, chame em 11935. Paulo Salvador, boa noite, é o Gol 1096. Gol 1096, autorizando táxi via Alfa Juliette para remota 2 do Pat 3. Alfa Juliette para remota 2 do Pat 3, 1096. 1096 para cheque rádio, como recebe solo? 5/5. Obrigado. Nada. Fala, Salvador, Oxenair 6310, livrou na sua situação. Oxenair 6310, livre táxi via Alfa Juliette para o portal 6, bate 1. Alfa Juliette para a zona 6, prossegue 6310. Gol no 763, o Ishii confere, pronto para cópia? Pronto para cópia, 763. Gol no 763, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, saída da Euleda após bridge. Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, faz conforme a rota do plano de voo. Primeira curva, à direita, transponder 5504, controle Salvador 199.35. Cruzado 360, conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva à direita, saída da Euleda, bridge, Upper Zulu 1-6. Responder 5504, controle 119.35 para o gol 1763. Gol 1763, protegimento correto, reparte para posicionamento. Passarei. Posição é normalizador, 6310. Gente. Um, dois, três, quatro. 62, é 6390. Salvador, boa noite, Santos 3662, calibrando 3462. Santos 3662, autorizando táxi via Alfa Juliette para remota 4-3. Alfa Juliette, remota 4 no Pate 3, Santos 3662. Alfa Romeo, boa noite. 35218, Lucão. 35218, livre táxi via Alfa Juliette para remota 8, pátio 3. Alfa Juliette, remota 8, pátio 3. Bom, boa noite, Azul 4242. Azul 4242, livre táxi via Alfa Juliette para a remota 7, pátio 3. Pátio 3, remota 7, Azul 4242. São Salvador, Oxa 6390, autorização Recife, nível 350. Tener 6310, informa que a informação em curso, uísque pronto para cópia. Pronto, 4. Oceaner 6310, autorizado Recife, nível de voo 350. Decola na pista 0, na saída Pucajamo, Caju, Overwhisky 58. Primeira curva à esquerda, transponder 5505, controle Salvador, 199.35. Chegou autorizado para Recife 350, Pucajamo na Caju, 358, 5505-935, controle. Thank you. 3, pronto para o sucesso, comandante. 763, quarta linha, equipe de solo, reparte para o táxi. Confirme. Estou recebendo 5/5. Até 1208, né? Escuta. Autorizado, VoIP. Solo Gol 1763 para o táxi, som 133-133, autonomia 3 horas 58, alterna Galeão. Gol 1763, livre táxi via Índia até o ponto de espera da pista na 0. Quando lá, chame torre 18.95, altímetro 1013. Índia 2953, Gol 763. Desce e mantém o 050. 050, posterior. Europa 083, descendo to 2000 feet. 01013, come establish on localized course. Passarei do 2226, desça para 2000 pés em forma estabilizada, final do procedimento ILS. Isso aí, pista no zero. No 763, contato radar nada, colagem sul, mantém o nível 360, saída da U. Pass now Duna intersection, complete the procedure and contact now tower 118.95. Thanks.